quando estiver sem um amor e ficar numa de horror e até pensar que vacilou por deixar se levar se não deu jogo, se sentir frio coração, isso não fizer bem. Possuir a sensação de não ter alguém. Quando estiver sem um amor e ficar numa de horror e até pensar que vacilou, se levar se não deu jogo, se sentir frio coração, isso não fizer bem. Possuir a sensação de não ter alguém.